Ei, ei, Bruno Gust, Badrani MC, Extremo Sul, 2000 e alguma coisa, vai vendo, é nós que soma nessa goma, geral envolvido, se você não tá ligado, vai preparando os ouvidos, sempre livre e leve na criação, talvez apenas ouça, mas sinta a emoção, feito amor de mãe que é tudo, no meio desse nada, é o choro do mundo que alaga a quebrada, teimosia sem vez, sim, em prol de proteção, amor sem timidez, é a mente e o coração, psicografando a vida, nosso cotidiano, são várias vivências, sem perder a essência do que o momento posso oferecer, pra cada sempre eu descubro o novo, pra entreter, ando, sigo, paro, penso, pensa, a música não para, a mistura é boa e escancara, não só em época de pipa, nós faz a limpa, quem é que segura, essa cultura é nossa vida. Siga esperto no trajeto, saiba em quem confia, o mal virá, pra te confundir, pra te derrubar, eu sigo esperto no trajeto, sei em quem confia, essa que eles virão, pode deixar, se atrasaram e me atrasar. Por um instante vejo que a hora é essa. Às vezes eu reparo que é importante agir sem pressa. E minha mãe me cobra ação, e nessa intenção um pouco demora pra sentir que ela tá certa. Sinceridade aonde for, plantando pra colher o verdadeiro valor. Linda, hoje eu acordei tão bem, não tem como evitar. Vive, venha comigo, não tema. Toda paz que faça esquecer dos problemas, sem deixar pra amanhã. Eu vou resolver o que for pra ser. Por mais que o tempo passe, nada se desfez. Fazer pelo que amo, sentimentos nunca morrem. Cautela onde piso, sabendo o que é preciso, pra não cair nas armadilhas que no jogo tem. Siga esperto no trajeto, saiba em quem confia. O mal virá, pra te confundir, pra te derrubar, mas eu sigo esperto no trajeto, sei em quem confia. Escrevo, gravo, pergunto como ficou, oh. Fiz essa guia, ouve o que você achou, Joe. Será que vai virar? Será que vira mostrar? O risco da frustração todo dia me visitar. E do nada vou virando a decepção pro meu pai. No rap ele não me vê mais como um bom rapaz. Mesmo com os obstáculos eu sigo em frente. Com fé na estágio zero eu vejo o pódio em mente, é. E minha mente não mente, é verdade, não nego. Também escrevo pra alimentar esse meu ego. Mas não me deixo vencer, vou confessar pra vocês. É tudo nosso. Se nada deles, seremos reis. Siga esperto no trajeto, saiba em quem confia. O mal virá. Ei.